Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de voltar a um velho tema do nosso curso, que está enunciado num parágrafo, que eu não sei se eu citei já, mas deveria ter citado, do Vladimir Solovyov, no livro clássico Crise da Filosofia Ocidental. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz no Compefil foi justamente uma análise estrutural desse texto. Eu apresentei dois trabalhos no início do curso. Um foi a análise estrutural da obra o trabalho sobre a estrutura integral da Enciclopédia da Ciência Filosófica do Mário Ferreira dos Santos, que até então estava invisível, e o outro foi esse estudo sobre a estrutura da demonstração exposta por Vladimir Solovyov neste livro. Eu não sei por quê, o Padre Lazouzans me recomendou enfaticamente que eu lesse todos os livros do Vladimir Solovyov, dos quais eu pudesse encontrar uma tradução, porque não haveria tempo de aprender russo para ler tudo isso. Eu teria levado uns 2, 3 anos. O curso só durava 4, então não era possível. Mas eu achei, tive a felicidade de achar inúmeras traduções em inglês, italiano, francês, espanhol, todas as línguas possíveis. E li muito Vladimir Solovyov, pelo qual eu tenho uma admiração extraordinária. Neste livro, ele tem um parágrafo que para mim é decisivo, e que, vamos dizer, para minha própria formação foi decisivo. Ele diz: a filosofia, em sua qualidade de conhecimento refletido ou reflexivo, é sempre obra da razão pessoal. Ao contrário, nas outras esferas da atividade humana geral, a razão individual, a pessoa isolada, desempenham um papel antes passivo. É a espécie que age, uma atividade impessoal, aí se manifesta, similar à do formigueiro ou à da colmeia. Então, ele está se referindo às outras modalidades de conhecimento, a ciência, a religião, o direito, etc., etc. Em todas essas, é a espécie que age, é a comunidade que age. E só na filosofia a ação principal é desempenhada pela razão pessoal. O que quer dizer? Isso quer dizer que as conclusões da filosofia têm um valor apenas subjetivo, que a filosofia é mais ou menos como uma arte, apenas uma expressão de uma personalidade, como, aliás, o próprio Nietzsche chegou a dizer isso, né? Que a filosofia de um cidadão já está dada na sua personalidade e apenas a expressa, portanto. Em última análise, as diferenças entre as várias filosofias são apenas diferenças psicológicas. Como sempre, Nietzsche ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Nietzsche ia assim por impressões momentâneas, geralmente impressões fulgurantes, muito, muito impressionantes, mas que não podem ser levadas a sério literalmente, nunca. Nietzsche é, sobretudo, um poeta e tudo o que ele diz está em linguagem poética e tem vários sentidos, alguns dos quais são verdadeiros, outros são falsos, e é sempre coar isso e separar de bugalho, cabe ao leitor. Vamos comparar brevemente a filosofia com uma atividade típica da coletividade, como é a ciência. Então, segundo Solovyov, a ciência é uma atividade do coletivo, onde a consciência individual desempenha um papel secundário ou passivo. Isso quer dizer que a ciência produz eminentemente conclusões ou asserções que são tidas como de validade universal. Então, a validade de uma conclusão científica independe da psicologia daquele que a descobriu. Então, a ciência desempenha uma autoridade para toda a sociedade, de modo que, uma vez assentada uma conclusão científica, ela já não pode ser negada por ninguém. Isso é verdade, esse é o objetivo da ciência, mas isso acontece realmente? Não, não acontece. A autoridade universal da ciência, ela continua sendo um ideal e não se confunde com a ciência efetivamente existente. Vamos supor que uma única conclusão científica se estabelecesse universalmente válida no sentido definitivo da coisa, a investigação científica daquela área da realidade estaria bloqueada para sempre e a ciência estaria... A descoberta da lei científica seria a morte da investigação científica naquele ponto, o que é incompatível com outro preceito regulador da ciência, que é o fato de ser sempre uma atividade autocrítica que está sempre em movimento e sempre se transformando. Então, vamos dizer, a autoridade da ciência é incompatível com a existência histórica da ciência como esforço que prossegue no tempo. E essa contradição, ela é constitutiva da ciência. Isso não é um erro. A ciência não está errada por ser assim, mas a tensão entre o impulso de obter conclusões definitivamente válidas, ou leis, tá certo? Contrasta com o compromisso de estar sempre em revisão e sempre em progresso. Essa tensão é que constitui propriamente a ciência. Nesse sentido, onde a filosofia também se parece com a ciência, porque ela também parece buscar conclusões universalmente válidas, tá certo? Só que essas conclusões universalmente válidas não são obrigantes para toda a sociedade. Quer dizer, você alegar, vamos dizer, um preceito científico, uma conclusão científica, pode ter uma validade, por exemplo, num processo judicial. Mas a opinião do filósofo não tem, ainda que em si mesma ela possa ser de valor universal. Porque mesmo quando o filósofo acerta 100%, ele ainda está dando apenas a sua opinião individual, que pode valer para outras pessoas, mas não pode ter um peso obrigante. Então essa é uma primeira diferença de nuance entre ciência e filosofia. Mas existe ainda um segundo aspecto. Vamos tomar uma descoberta científica qualquer, por exemplo, a teoria da evolução. Então, é claro que a teoria da evolução em si mesma pode ser objeto de discussão e de tomadas de posição filosóficas. Mas vamos supor que ela estivesse definitivamente provada, quer dizer, fica estabelecido que factualmente as espécies se originam umas das outras. Eu sei que esta afirmação é altamente problemática, até mesmo do ponto de vista lógico, porque se nós tomamos a chamada microevolução, quer dizer, evolução que acontece dentro de uma espécie que se adapta, vamos dizer, ao clima, às mudanças geográficas, às condições ambientes, como, por exemplo, né, o leopardo que habita em regiões muito frias, chamado leopardo da neve, ele tem uma série de diferenças que o distingue, por exemplo, do leopardo africano ou asiático ou qualquer outro tipo. Ele é mais gordo, ele tem uma pelagem mais densa, ele tem um rabo bem maior, tá certo? E ele não tem a capacidade de rosnar, mas ele só mia, né? Então, todas essas são adaptações que, do ponto de vista evolutivo, ou evolucionista, seriam explicados como adaptações a um clima específico. Tá certo? E isso é chamado microevolução, porque isso acontece dentro de uma espécie. No caso da evolução que transformasse uma espécie na outra, nós teríamos o seguinte problema. Toda adaptação só pode ser vista como evolutiva se a estrutura do objeto adaptado permanece. Se essa estrutura muda, então já não é a mesma espécie, aquela espécie acabou. Né? Então, a mudança macroevolutiva, se acontecesse, quer dizer, o salto de uma espécie para outra, nós podemos entendê-la como fim da espécie, não como nascimento de outra. Né? Isto jamais foi confirmado. Então, eu estou falando só de problemas que existem dentro da própria teoria de evolução. Né? Então, a macroevolução pode explicar o fim de uma espécie, tá certo? Mas não pode explicar de dentro dela o surgimento de uma outra, tá certo? Se disséssemos, não, existe algumas teorias evolucionistas dizem, o surgimento da outra espécie acontece porque só os indivíduos melhor adaptados às novas condições sobrevivem, tá certo? Mas eu não vejo como esta seleção poderia produzir uma nova espécie. Até hoje eu não entendi como isso é possível. Ainda seriam, vamos dizer, modificações acontecidas porque certos indivíduos estão melhor adaptados às novas condições do que os outros, não modificam a estrutura da espécie. Ao contrário, por definição, elas aprimoram a estrutura da espécie. Até hoje, todos os casos de mutação de espécie acontecendo foram mutações involutivas, nas quais a espécie perde capacidades que tinha antes. Tudo isso são problemas internos da própria teoria da evolução, mas eu estou fazendo abstração disso e estou supondo que a teoria da evolução estivesse definitivamente provada, ou seja, deixou de ser uma teoria para ser a descrição de um fato puro e simples. Se isso acontecesse, qual seria o sentido dessa teoria? Por exemplo, se nós pegamos as frases finais do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, ele, evidentemente, advoga em favor da sua hipótese, mas ele a considera uma prova do design inteligente. Ele diz que é a prova de que Deus planejou as coisas assim. Mais tarde, a teoria da evolução é alegada como prova contra a hipótese do design inteligente. E isso é o modo como nós, é a aparência que esse debate assume para nós hoje em dia. Evolução versus design inteligente. Bom, em Charles Darwin não havia esse confronto. Né? E mais recentemente saiu um livro, que eu esqueci o nome do autor, que ele volta à ideia, a evolução prova o design inteligente. Então, nós já temos aí uma questão filosófica que é levantada imediatamente por uma teoria, tão logo você a aceita, ou seja, a teoria não traz em si mesmo o seu próprio sentido dentro do panorama geral do conhecimento. E isto é o problema. Uma vez assentado, dizer um fato, mesmo supondo que seja um fato, a significação desse fato no conjunto do conhecimento humano não está dada. Ela é um problema. E, portanto, é um problema filosófico. Esse problema não pode ser resolvido por nenhuma ciência. Tá certo? Então, é necessário uma meditação sobre isso aí. Outro problema filosófico que surgiria, quais são as consequências, vamos dizer, morais e sociais da teoria da evolução? Nós sabemos que durante algum tempo a teoria da evolução foi usada como argumento para que as raças ditas superiores exterminassem ou dominassem as raças ditas inferiores. Não é isso? E como se, curiosamente, na época não havia um meio objetivo e medir a superioridade, por exemplo, intelectual. Nós não tínhamos, ainda não havia os testes de QI. Hoje os testes de QI provam que existe, de fato, uma pequena diferença, tá certo? Média entre as raças. Mas mesmo essa diferença média, vamos supor que haja uma diferença de 10 graus, 10%, tá certo? Isso justificaria que a raça mais inteligente dominasse ou exterminasse a raça inferior? Uns dizem que sim, outros dizem que não. A mim parece que a questão está desde o início muito mal colocada, porque se uma raça é efetivamente inferior à outra, ela já está inferiorizada, ela não precisa ser dominada. Mas então não faz sentido você justificar na escala do dever ser algo que já é um fato na escala do ser. Vocês são a raça superior e nós somos a raça inferior, então nós já estamos por baixo, vocês já estão por cima. Por que vocês deveriam ter que fazer um esforço para nos dominar? Se tem que fazer o esforço, quer dizer que vocês não são tão superiores assim. Isso para mim parece óbvio, isso aí, mas na época não parecia. A questão se colocava exatamente na transição do fato da superioridade ao direito de dominação. E, em certos casos, até o direito de extermínio. Isso aconteceu. E não pense que foi o nazismo que inventou isso, porque Karl Marx, no tempo dele, já dizia que para implantar o socialismo era absolutamente necessário destruir algumas raças inferiores, nesses termos, nações inferiores. Então, bom, essa ideia, eu creio que, se você rastrear, você vai encontrá-la até antes de Karl Marx, porque os árabes, por exemplo, no século XI, eles afirmavam taxativamente que os negros eram inferiores. E ao mesmo tempo eles escravizavam um montão de negros, mas os árabes foram os maiores escravizadores da história. Tá certo? Só que depois de escravizar os negros, eles inventaram essa desculpa de que o negro era inferior. Eu só não entendo. Se o sujeito é inferior, por que você quer ele como seu empregado, como seu subordinado? Por que você não arruma um subordinado mais inteligente? Mas, bom, essa questão não chegou a surgir, mas para mim me parece óbvia. Então, nós vemos duas questões filosóficas que surgem. Terceiro, se o processo da evolução animal existe, qual é o papel dele dentro da evolução histórica? Ou seja, a evolução histórica, ela acompanha a evolução animal ou os processos dentro dela são completamente diferentes da evolução animal? Ou seja, a ascensão e queda dos impérios, por exemplo, seria um efeito da evolução animal ou haveria outros processos ali entremesclados que poderiam ser superiores no peso da sua influência à evolução animal. Por exemplo, o fato geográfico. Houve um autor chamado Thomas Buckle, ele explicava praticamente toda a história em função das disposições geográficas. Ou seja, um povo alcançava um domínio maior sobre o outro se o seu território lhe dava melhores recursos. Até eu coloquei aí ontem no meu Facebook um vídeo que eu encontrei de um autor americano que estuda a geografia do Brasil e mostra ali as dificuldades para o desenvolvimento brasileiro que surgem da geografia. Faz a mesma coisa com a China. Então, o território da China é um pouco mais propício do que o brasileiro, mas também não muito. Então, todas essas questões, elas não são respondidas pela teoria de evolução. Ao contrário, a teoria de evolução, se comprovada 100%, ela levantaria essas questões para as quais ela não tem resposta, porque são questões que ultrapassam a esfera, vamos dizer, da pura biologia. Mas, se você não tem resposta para nenhuma dessas questões, isso significa o seguinte: você tem um fato solto cujo sentido no conjunto dos conhecimentos humanos você não sabe e nenhuma ciência pode lhe dar. Então, essas questões aparecem a todo momento. Por exemplo, quando aparece, vamos supor, a teoria quântica, tá certo? O Max Planck, Heisenberg, etc. Você vê que, então, certas partículas atômicas parecem se mover de maneira puramente casual, randômica, elas vão, por assim dizer, para onde querem, tá certo? Então, este é o fato mais abundantemente comprovado da história da física. Essa é a teoria quântica, assim, milhões, milhões, milhões de experimentos mostram que as coisas funcionam exatamente assim. Ora, houve um filósofo da antiguidade, Epicuro, que tinha a mesma teoria, ele dizia que as partículas se movem de acordo com a sua inclinação. Ele chama o clinamen. O clinamen é o seguinte: a partícula quer fazer determinada coisa, ela faz. Então, a teoria quântica deve ser interpretada no mesmo sentido que tinha a teoria de Epicuro, ou é uma coisa completamente diferente? A própria teoria quântica não pode responder a isso, porque pelo motivo muito simples de que a teoria quântica não inclui o estudo da filosofia de Epicuro. Tá certo? Então, você teria dois conhecimentos de tipos diferentes que você teria que comparar e articular um com o outro. Segundo lugar, se as partículas realmente se movem randomicamente, isso significa que não há leis constitutivas da matéria? Quer dizer, que tudo no mundo é uma confusão dos demônios? Né? Tudo é imprevisível? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas a própria teoria quântica não tem como responder a isso, porque é uma questão que ultrapassa o seu domínio. Então, nós podemos generalizar isso dizendo o seguinte: nenhuma descoberta científica jamais resolve nenhum problema filosófico, mas sempre cria vários. Tá certo? E esses vários permanecem no ar e as pessoas têm o direito, a obrigação e a necessidade de meditar sobre essas coisas. Para quê? Para não se perder num conjunto de fatos anárquico. Você ter um monte de fatos que você não consegue relacionar um com o outro, e cujo valor e cujo significado você não consegue apreender, isso não é conhecimento de jeito nenhum. Então, nós temos aqui um pouco o contrário do que dizia o Jean Piaget. Jean Piaget dizia que só a ciência produz conhecimento e que a filosofia produz apenas um senso de orientação. Eu digo, mas em que sentido fatos soltos e inconexos constituem conhecimento? Ele só conhece, se torna conhecimento quando podem ser articulados num conjunto que faça sentido, num conjunto racional. Então, este tipo de racionalidade, somente a meditação filosófica pode tentar alcançar, não digo que ela alcance, mas buscar esse tipo de articulação racional é a função da filosofia. Tá certo? Não quer dizer que a filosofia a desempenhe bem, e nem quer dizer nem mesmo que chegue a desempenhar, mas esta é a finalidade da existência da filosofia. Então, isto é o mesmo que dizer que qualquer conhecimento científico que se adquira, ele só adquire sentido e só adquire um lugar dentro do esquema racional do mundo se for meditado filosoficamente e articulado com outros conhecimentos que estão fora do âmbito desta ciência em particular. Ou seja, nenhuma ciência pode dar sentido àquilo que ela descobriu, muito menos ela pode evidenciar o lugar das suas conclusões dentro do conjunto total do conhecimento humano. Esse conjunto total é inabarcável, todo mundo sabe, tá certo? Mas o fato de um conhecimento ser inabarcável não quer dizer que ele se torne desnecessário. Nós estamos continuamente nos referindo, vamos dizer, a essa totalidade que nós não alcançamos, é como numa assíntota, a curva que vai se aproximando de uma reta aqui, mas nunca chega lá. Tá certo? Então, a busca, vamos dizer, da coerência do conhecimento é uma busca que nunca acaba e que não tem como ser empreendida por meios científicos. Por que não pode ser empreendida por meios científicos? Porque a ciência só pode lidar com fatos que já estejam previamente recortados de acordo com os seus métodos. Então, isso quer dizer que o método da ciência determina o âmbito de fatos que ela pode estudar e o que está para além dela. Tá certo? E se nós estamos falando de um negócio que é uma totalidade inalcançável, porém necessária, tá certo? Então é evidente que isso escapa do âmbito de qualquer ciência. É isso? Então, é aí que entra justamente a filosofia. E isso significa que o senso de racionalidade total que a filosofia alcança é sempre incompleto e imperfeito. Ele serve para orientar a mente do investigador, a mente do filósofo. E é mais ou menos a mente de mais duas ou três pessoas, algumas pessoas que desejam acompanhá-lo nisso, mas não tem validade obrigatória para toda a sociedade. Não tem validade obrigatória para toda a sociedade, mas sem esse esforço, nada faz sentido. E a ciência, ao contrário, as descobertas dela têm uma validade obrigatória, mas não tem sentido em si mesmos. Tá certo? E quando eu digo sentido, e quando eu falo sentido na totalidade, isso quer dizer não apenas a relação entre este conhecimento e os conhecimentos obtidos por outras ciências, mas a relação entre este conhecimento e outras esferas de conhecimento que não têm nada a ver com a ciência, como, por exemplo, a moral, a literatura, a história, etc., etc., etc. Por exemplo, uma teoria científica não pode determinar o seu próprio lugar na história. Isso me parece suficientemente óbvio. Quer dizer, o sujeito fez uma descoberta. Ele pode acreditar que ele modificou o curso da história humana neste ou naquele sentido, mas é apenas uma crença pessoal. Ele não tem uma prova científica disso. Muito menos, pode haver uma prova biológica de que determinada descoberta biológica afetará o curso da história neste ou naquele sentido? É claro que não. Você teria que apelar à ciência histórica, que não tem conceitos em comum com a biologia, nem conceitos, nem métodos. Então, essa arte, a própria articulação de biologia com história não pode ser realizada nem pela biologia, nem pela história. Mais ainda, esta articulação pode ser objeto de um conhecimento científico? Não, não pode. Porque o conhecimento científico teria que estabelecer essa conexão de modo que tivesse validade obrigatória para toda a sociedade, ou seja, teria que fazer uma previsão absolutamente obrigatória. Ou seja, as coisas serão assim necessariamente, e vocês tudo calam a boca. Isso é impossível. Né? Então, isso quer dizer que esses problemas são constantemente devolvidos à razão pessoal, como diz o Solovyov, e não tem outra instância a qual ela possa recorrer, só tem Deus. Quer dizer, se você morre, Deus te explica como era o negócio, mas você em vida não tem como obter a resposta definitiva, uma resposta socialmente obrigante. Ela é socialmente obrigante até certo ponto, vamos dizer. Para quem uma conclusão filosófica é socialmente obrigante? Bom, para as pessoas que meditaram o mesmo assunto pelas mesmas vias daquele filósofo, acompanharam o raciocínio dele e não tem uma conclusão melhor a oferecer. Então, ainda nós aceitamos o que aquele filósofo diz, mas sabemos que aquilo é altamente provisório, não somente ao longo do tempo, como também acontece na ciência, mas imediatamente. Quer dizer, chegamos à conclusão aqui, nesse mesmo momento, um outro sujeito pode ter chegado a uma conclusão melhor, nós apenas não sabemos, né? Então, com isso nós voltamos à minha definição da filosofia. Foi dessas considerações que eu obtive a minha definição da filosofia como busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Porque nessa busca da articulação dos vários conhecimentos dentro, vamos dizer, desse encaminhamento a uma ordem geral, o filósofo também se transforma, ele intensifica a sua consciência, ele amplia e intensifica a sua consciência pessoal. E este efeito que ele obtém não é separado do conteúdo da sua investigação. Então, isso quer dizer que a filosofia é uma atividade sui generis, ela não se compara com nenhuma ciência, também não se compara com a arte ou com a religião, porque, claro, a religião também pretende ter uma validade universal. Quer dizer, quando existe uma verdade revelada, ela se impõe como obrigatória para todo mundo. Tanto obrigatória que foi o próprio Deus que disse. Mas isso aí o filósofo não pode dizer que foi Deus que ditou a filosofia dele. A filosofia é, como diz o Solovyov, sempre obra da razão pessoal. Ora, se retiramos a filosofia, só nos sobram os fatos da ciência, da arte, que são geralmente subjetivos, e os da religião. E todos eles ficam soltos e não fazem sentido no conjunto. Você vê que a própria religião, né, quando você diz que existe um negócio chamado teologia, o que é teologia? Teologia é uma interpretação racional de um dado revelado. Tá certo? Existe uma teologia que é também revelada, ou seja, que se constitui de especulações autorizadas por uma autoridade que personifica ainda a autoridade da própria revelação e que tem, então, um peso obrigante para todos os fiéis daquela religião. Ou seja, se você aceita a revelação, você tem que aceitar essa conclusão também. Tá certo? Mas isso esgota os problemas teológicos ali levantados? É claro que não. Existem milhões de problemas teológicos que ficam eternamente para fora da área da teologia revelada, ou seja, da teologia obrigatória. Se você pegar assim, o conjunto, vamos dizer, da teologia, dos dogmas e da teologia da Igreja Católica, ainda existem milhões de questões que não tem como você abordar pelos métodos, vamos dizer, da teologia revelada, e então você parte pelo que se chama teologia racional, tá certo? Que é, vamos dizer, apenas uma especulação racional feita por um teólogo, por um filósofo. Isso nunca vai acabar. Né? Então, além disso, tem o problema de que dentro mesmo da teologia oficial da religião católica ou da religião protestante, existem orientações diferentes que são determinadas por escolhas filosóficas. Quer dizer, se o teólogo, por exemplo, está mais influenciado por Santo Agostinho ou por Santo Tomás de Aquino filosoficamente, a teologia dele tomará um rumo diferente e as suas conclusões só poderão ser tornadas obrigatórias para todos os fiéis mediante uma sentença do Papa, não a sentença do próprio teólogo. Né? Então, é visível que esse jogo entre a investigação ou especulação e a autoridade é um negócio muito, muito complexo. Não é isso? Nós podemos também notar, para complicar ainda mais essa situação, existe o fato de que hoje há uma disputa de autoridade sobre a sociedade. Certo? Nós sabemos, por exemplo, que durante uma centena e pouco, cento e poucos anos, a mídia, os jornais, tiveram uma autoridade tremenda, né, sobre a sociedade, e hoje já não tem mais. Entraram outras fontes, tudo se misturou, a confusão dos fake news, né, nos deixa, vamos dizer, sem uma autoridade que nos possa assegurar o que está realmente acontecendo na sociedade, na política, etc. Ou seja, mesmo os fatos do dia a dia já se tornaram incertos. Então, como dizer, não temos uma autoridade a qual recorrer, o que nos obriga frequentemente a investigar por nossa conta com toda a margem de erro que a investigação social pessoal sempre pode ter. Tá certo? Mas você vê aqui, mesmo no caso das descobertas científicas mais firmes, como, por exemplo, a física quântica, se vocês lerem o livro do professor Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, vocês vão ver a quantidade de problemas filosóficos que a teoria quântica levanta, sem que ela mesma possa responder. O professor Wolfgang Schmidt, ele apela à teoria de Santo Tomás para esclarecer o problema, problemas levantados pela física quântica, mas outros podem recorrer a outros filósofos, chegando, portanto, a outras conclusões. Isto, de cara, significa o seguinte: a obrigação de investigar por si mesmo incumbe, de fato, a todos os seres humanos. Ninguém pode dizer que há uma autoridade que o liberta deste encargo. Nenhum. Você pode se entregar a uma autoridade porque você quer, porque isto faz você se sentir seguro, mas isso não resolve o problema de maneira alguma. Tá certo? Então, a busca da unidade do conhecimento, não unidade da consciência e vice-versa, é uma necessidade permanente do ser humano e, nesse sentido, a filosofia jamais terminará. Quer dizer, quando aparece, por exemplo, Stephen Hawking, diz, não, aqui não precisa mais filosofia porque eu já resolvi o problema, você vê que ele diz isso filosoficamente, ele não tem, o que ele está dizendo não tem base científica nenhuma, é apenas uma conjetura filosófica dele que vale tanto quanto qualquer outra. Quer dizer, ele pensa que está fazendo física, quando na verdade está fazendo metafísica. Isso, como muito bem assinalou John Lennox, né, que é também um cientista e um filósofo. Quer dizer, a teoria do Hawking é uma das muitas que ele criou. Hawking fez coisas notáveis, mas no fim criou essa teoria de que as leis físicas elementares explicam, vamos dizer, como o mundo pode ter sido criado a partir do nada. Tá certo? Só que nenhuma dessas teorias diz nada a respeito do nada. Né? Então, de cara, nós já temos aí um problema e não uma solução. Né? Então, é isso aí. Espero que tenham compreendido. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas.